Não acredito que eu cheguei nesse ponto. Tô vendo bicho, ouvindo vozes, tô ficando louco com uma paranoia maldita que me persegue. Vou desabafar no rap. Sobrevivi ao crack, a droga do cão, a morte veio me buscar. Mas não é hora não. Deus me põe nesse mundo pra uma missão. Quando eu olho no espelho, me lembro do passado. Sem essa porra eu era um cara saudável, não esquizofrênico, 15 quilos mais magros, com a pá na mão, cavando minha própria cova. Ou é cadeia ou caixão, o caminho das drogas. Antes ninguém via, pro dependente químico bastou um viciado assassinar seu filho. Acorda pra vida, político filho da puta. Crack é uma doença, é saúde pública. Não vou rimar felicidade se a minha história é triste. Compositor, sou poeta do apocalipse. O fim dos tempos tá aí, mas ninguém tá crendo. A ciência explica tudo dos tempos modernos. A humanidade é tomé, só acredita quando verem a morte de perto, pra eles entenderem. Aí cuzão que critica o meu CD, enfia ele no cu e vai se fuder. Vocês não são o público que eu almejo atingir. A minha voz está no ar, se liga aí. Pode crer, mano, eu tô dizendo a verdade. CD quebrando as algemas é fruto do crack. Esses longos anos que eu fui um escravo, lá do inferno, o diabo era só aplausos. Olha lá o meu discípulo, ele é teleguiado. Na crise de abstinência ele vai meter um assalto. Acabou a droga, eu virei o vulgo minhoca. Tô pulando o muro e arrombando a porta, rindo no vácuo de mais uma presa fácil. Vamos dar o gogó, catar carteira e sair voado. No primeiro ponto de tráfico, não é pega e vai pro barraco. O corre, neguinho, foi bem sucedido. Me dá o cigarro, eu faço a cinza, cê prepara o cachimbo. Nós somos um descarte que a sociedade plantou e vai colher assassinatos, furtos, roubos. O tráfico é o pivô dessa estatística que todo dia ceifa muitas vidas. Sem final feliz, na vida não é ficção. Crack, maldita droga do cão. Jada, que dinheiro? Que dinheiro, mano? Dinheiro da droga? Não te dei com nada, mano. Nada, não. Então vai. Mesmo eu estando no fundo do poço, com ódio do mundo, com sangue no olho, eu agradeço a Deus por eu estar vivo, narrando a minha história por escrito. Muitos se foram, morreram na ilusão. Eu tô aqui seguindo a canção. Nem minha família acreditou no meu talento. Eles queriam que eu cantasse sertanejo. Rap é ferramenta, é instrumento de denúncia, é liberdade de expressão e que se foda a censura. Tô sem autoestima, mas quero mudança de vida. Mas chega sexta-feira, mais uma recaída. Daquelas de abalar a estrutura óssea. Além de noiado, também fui alcoólatra. O álcool é primo primeiro do crack. Mata sem dó e sem piedade. Puta que eu pariu, eu já prevejo o meu enterro. Obrigado Deus por mais um livramento. Só você sabe o que eu passei nessa vida. Também te agradeço pelo dom da rima. Clínica não recupera ninguém. Eu me internei, saí mais um refém. Clínica é só pra engorda de gado. Só enriquecer os proprietários que tão pouco se lixando pra dor da sua mãe. Eles se acham superiores, tipo os alemães que na segunda guerra exterminou os judeus. Você que não acredita, o problema é seu. Problema difícil de ser solucionado. Hoje a Cracolândia não é só em São Paulo. Grupos de 5, 6, 7 noiado. É uma Cracolândia considerado pra sociedade um grupo de risco eminente. Se liga então, psiquiatra forense, tente desvendar o distúrbio da minha mente. Às vezes eu ouço voz de suicídio. Vou me matar, mas vou levar um comigo. Eu não entrei nessa porra sozinho. Sonhei que eu era um traficante, o rei da droga. O demônio te dá a corda, você vai de encontro à forca. Acordei no cativeiro, continuo um refém. Amales, irmão, que vem para o bem. Hoje o meu presente tá matando o futuro. Não existe luz no fim do túnel. O círculo vicioso é só ilusão. Crack. aqui. Maldita droga do cão. Perdi várias batalhas, mas não perdi a guerra. Tô sobrevivendo em meio às trevas. Sozinho no deserto, eu continuo meu projeto. 1000 graus Celsius, direto do inferno. Busquei meu atestado de óbito no necrotério. Não quis a minha mãe me visitando no cemitério. Filho perdido, dado como morto. Só que hoje eu estou vivo e com sangue no olho. Foram longos anos e a maldade tomou conta. Palavras com impacto de 1.40. Puta via sacra, biografia da desgraça. Cortaram o meu cordão umbilical na faca. Catalão, sudeste, já tá em sudoeste. Aqui é o Mano Félix, rap GL. Por mais uma vez eu fui crucificado. Tentaram me atrasar, mas não me derrubaram. Hoje eu não acredito nem na minha sombra. Bando de Judas, filhos da puta. Maldito homem que confia no homem. Só que o caráter do homem não se esconde. Aí eu sou o cuzão que me apontou o dedo. Pega seu dedo e enfia ele no seu reto. Nunca mais se subestime o seu semelhante. Talvez ele seja um vampiro, faminto por sangue. Clic, clac, pom, pom. É nóis da fita, ladrão, sobrevivente da droga do cão. Me sinto mais velho com o olhar distante. Só com o luminol você vai ver o sangue. Lágrima de sangue que escorre do meu olhar. Só Jesus pode nos salvar. Vou me jogar antes que me joga a esperança, irmão. Ela é a última que morre. O drama do vício das drogas, aliado à violência dos traficantes, fez mais uma vítima na madrugada deste domingo no bairro Moisés Reis, em Anápolis. O jovem Danilo Santos, 18 anos, foi morto com pelo menos 3 tiros na cabeça por traficantes. O rapaz, que era viciado, estaria devendo dinheiro aos bandidos. E a dívida foi cobrada com a vida de Danilo. A mãe da vítima entrou em desespero ao saber do crime e lamentava o fato do filho não ter ouvido os seus conselhos. Por que você não me ouviu? Por quê? Por que, meu filho? Por quê? Danilo morreu segurando uma pedra de crack, comprovando que era dependente químico. Por mais que os amigos tentassem tirar a mãe de perto do corpo do filho, ela insistia em ficar. Deixa eu ir pro meu filho! Deixa eu ir pro meu filho!